Agora veja o que diz lá o versículo 19. Os mansos terão gozo sobre gozo no Senhor. Quem é manso? O que é a característica de mansidão? Mansidão é um dos frutos do Espírito. A palavra do Senhor nos diz, Jesus dizendo assim, sede mansos, aprendei de mim que sou manso. O que é que Jesus está dizendo com mansidão? Mansidão, muitas vezes para nós, é aquele cara, aquele sujeito assim, manso, né? Você bate nele, hã? Manso. Oh, é manso demais, gente. A gente chega a usar essa palavra para criticar alguém. Vai ser manso assim lá. Cadê o Samuel? Manso, Samuel. O Samuel é manso. Mas, na verdade, manso não significa só isso. Podemos até usar para isso. Mas manso significa aquele que pode ser dirigido. Vem por aqui. E ele vai. Ele é manso. Por isso Jesus falou de mim, aprendei de mim. Onde o Pai quer, eu vou. A vontade do Pai é o que eu faço. Esse é manso. E o Senhor vem e diz assim, os mansos, os que são dirigidos por ele sem questionamento. Isso é, aqueles que abrem mão da sua visão limitadinha para a visão de Deus. Filho, eu estou vendo outra coisa para você. Você quer a minha visão? Quero. Então vá por aqui, não vá para onde você está indo. Esse é o manso. Terão gozo sobre gozo no Senhor. E os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Quando o Senhor diz que o povo sem visão vai perecendo, é o povo sem profecia vai perecendo, Deus está mostrando um caminho que eu e você não podemos seguir. Eu e você precisamos parar diante do Senhor todos os dias e perguntar, Senhor, qual é a tua visão para mim neste dia? Eu e você precisamos parar periodicamente para planejamentos com o Senhor para algumas coisas mais à frente. Senhor, qual é a visão para esse próximo período? Eu e você precisamos parar e colocar diante do Senhor nossas vidas em momentos estratégicos de decisões que alteram o nosso futuro para dizer, Senhor, qual que é a tua visão para isso? E ainda, eu e você precisamos continuamente estar diante do Senhor lúcidos, convictos da visão que ele tem, o propósito que ele tem para a nossa vida neste tempo limitadíssimo. Eu e Naum estávamos no hotel em Brasília e quando fomos tomar café, quem nos serviu o prato foi o senhor Sérgio Naia. E eu olhei para ele assim, agradeci o prato, eu falei assim, eu acho que ele está querendo se reeleger. Porque, não sei, ele saiu de lá para vir com toda dedicação, me ofereceu um prato. E aí eu fiquei prestando atenção nele e vi que ele sentou sozinho, lá numa mesa, no canto. E o Espírito de Deus falou comigo, não foi por isso que ele te deu o prato. Eu queria te mostrar ele. Eu quero te dar a visão do que eu quero fazer, o que eu quero com você nessa manhã. Então eu fui até ele, pedi licença e comecei a falar do amor de Jesus para a vida dele. O tempo inteiro aquele homem tem necessidade de se desculpar, de se justificar. E eu disse, você não precisa. O propósito do Senhor para a sua vida é outro. A visão que ele tem até então é de construir prédios, construir, construir. De tudo que ele fez em Brasília, de tudo que ele fez nesse Brasil, e realmente fez muita coisa. Mas eu disse a ele, olha, a visão de Deus para a sua vida, essa vida é curta. 70 anos, 80 anos, 90 anos. A Bíblia diz que depois de 70, enfado e canseira, Deus dá vitória e abençoa e honra a gente que vive como a avó da minha esposa, 90 anos. conta que semana passada ligaram para ela e para a Dani, elas estavam na rua, e olha, dona Nadir, tem uma fiscal do Ipseng aqui, ela está chegando para cá agora, vem aqui nesse minuto, acabou de ligar, disse que está vindo para cá e precisa ver a senhora. E ela é aposentada pelo Ipseng, 90 anos, fez 90 anos agora há poucos dias, logo startou lá o fiscal, falou assim, vai ver se é isso mesmo, 90 anos? E a fiscal chegou antes da dona Nadir. E a dona Nadir chegou com a Dani, e a fiscal, eu estou procurando a dona Nadir. Pois não, sou eu. Uma senhora toda produzidona, de salto altão, chegando toda serelepe, de sacola na mão, de como ela é, alegre, feliz, vocês já viram ela aqui? A senhora pode me mostrar sua identidade, por favor? Perfeitamente, mostrou a identidade, a fiscal agradeceu e foi embora. No mínimo, ela imaginou uma senhora doentinha, na cama, fraquinha. Ou então foi lá para conferir se realmente está viva, ou se tem alguém recebendo aposentadoria por ela. Deus abençoa, porque está na palavra que lhe dá longevidade de dias. Mas a vida é só isso daí. Meu avô, 99 anos. Meu filho, quando eu estiver velho, eu vou pensar nisso. É a frase dele. Se Deus permitir, vou trazê-lo aqui também. Mas, irmão, a vida passa como um sopro. E eu disse isso a ele. Senhor Sérgio, é mais um pouquinho e já não estaremos mais aqui. Deus quer preparar a sua vida para a eternidade. Tudo isso que você está dizendo que fez em favor das vidas, o que fez, está acreditado diante de Deus, você não precisa se justificar, você não precisa testemunhar disso, não precisa propagar, mas Deus me pôs aqui para anunciar o evangelho do reino na sua vida. Irmão, qual que é a visão que você tem de você nessa terra? Por que Deus colocou você aqui? Nós vamos receber discernimento da visão para períodos, para projetos, para circunstâncias, para momentos, para ideias, para alguns empreendimentos um pouco mais longos, para os filhos, para a família, para os negócios. Deus pode dar visão para todas estas coisas, mas todas estas visões já são como que consequência natural quando temos a visão maior de Deus para nós. Mateus diz, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Senhor, eu tenho um propósito nessa vida. Eu tenho uma visão do Senhor. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro, porque chega aos 90, esse dinheiro não serve mais. O homem abriu a carteira para tirar um cartãozinho e tinha umas notas de 10 caindo lá e o Naum ainda foi alertar ele, ó, está caindo o seu dinheiro, seu Sérgio. Não, dinheiro, eu nem tô gostando dele mais, eu nem estou gostando dele. E vai passando o tempo, nenhuma dessas coisas tem valor mais. Mas se nós tivermos a visão do que Deus tem para nós, a vida não acaba. A alegria não acaba. Qual é a visão que Deus tem para a sua vida? O que é que você sabe que Deus tem para você? Pode pensar em todas estas coisas menores. O dia de amanhã, essa semana, a escola, os negócios. É bom que todos nós tenhamos a visão concreta de Deus para todas estas áreas, esses pequenos universos do nosso ser. Mas a minha pergunta, a pergunta do Senhor para mim e para você é, qual é a visão que Deus tem de você no contexto da eternidade? Qual é a visão que Deus tem para você nesse tempo que passa aqui? A visão do que nós queremos ter? De coisas que a gente pode fazer? Ou dos frutos que a gente pode dar. A palavra do Senhor, ela abre os nossos olhos e nos dá uma visão. E quando nós temos uma visão do que fazer com segurança, nós marchamos e prosperamos. E muito mais quando temos a visão concreta do projeto de Deus na nossa vida. Eu fui chamado para ser um ministro de Deus, eu fui chamado para ser luz nessa terra, eu fui chamado como um embaixador de Deus nessa terra. Eu não estou aqui só para ganhar dinheiro, eu não estou aqui só para tentar a vida, eu não estou aqui só para tentar a fama, eu não estou aqui só para tentar arrumar minhas coisas. Eu estou aqui porque Deus tem um propósito eterno para a minha vida, e eu estou enxergando isso como nunca enxerguei, e isso está me dando rumo, isso está me dando segurança, isso está me colocando firme para uma direção, e Ele tem confirmado isso na minha vida. Você pode dizer isso? Nós vamos perdidos num mapa infinito, nós vamos tentando uma rua, tenta dali, tenta daqui, tenta ali, mas se você sai um pouquinho e sobe para perto dele, você vai ter uma visão do todo. Ele vai te mostrar: filho, eu quero que você vá para aquele canto, eu quero que você vá para esta direção. Filho, não caminhe como você está caminhando. A palavra do Senhor diz em Joel, uma promessa: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Significa, aqueles com quem vivemos, nossa família, nossos irmãos, vão ter uma visão. Por quê? Porque ninguém profetiza sem ter uma visão. O Senhor quer dar uma revelação do que Ele tem para nós em todas estas áreas pessoais, mas, acima de tudo, do que Ele tem para nós como membros do corpo de Cristo, como alguém que foi comprado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário para pertencer ao reino de Cristo, que durará para sempre. Eu e você precisamos ter a visão correta do que Deus tem para a nossa vida em particular. A palavra do Senhor nos mostra claramente: vossos filhos profetizarão, vossos velhos sonharão. Sabe o que é um velho sonhar? O velho sonhar é alguém que já viveu bastante, já se cansou, já passou o tempo de algumas coisas, mas ele é revitalizado pelo Senhor, ele é energizado por Deus. Ele diz: não acabou. É como Caleb, 85 anos, diz: me dá aquele monte. Ele começa a ter mais uma visão do Senhor, amplia-se a visão. Não estou aposentado, não, espera lá, não estou acabado, não, tem coisa para eu produzir ainda. Eu estou sonhando com a realização disso, eu estou sonhando com o mover de Deus nisso, eu estou sonhando com Deus executando isso na minha vida. Eu não estou de chinelo, eu não estou de pijama, eu estou de botas, de armamento, de capacete, de botina. Eu estou preparado para marchar, guerrear e conquistar muita coisa ainda, porque eu tenho sonhos. Deus me deu uma visão, e quem tem visão sonha. Vossos jovens terão visões. O jovem tem força, muita força, mas nem sempre sabe enxergar direito. Vai com todo ímpeto, mas não tem uma visão clara. Mas o Senhor está dizendo: eu vou dar visão aos jovens. Eles vão usar a força com sabedoria. Eles não vão bater com a cara na parede, eles não vão tentar e acumular tantas frustrações, tantos prejuízos, que chega lá na frente e vira um velho medroso. Não, eu quero meus jovens cheios de visão, que vão se unindo aos velhos cheios de sonhos, e é a força que se une à maturidade, e é a maturidade que se une à força, e todos têm visão. Por isso, vossos filhos e vossas filhas profetizam. Deus está fazendo, Deus abrirá as portas, o Senhor providenciará, Deus fará. Pode descansar o teu coração. Olha a palavra profética sendo liberada por alguém que tem uma visão. E aonde a visão do Senhor vem, a vida flui. Quem não tem visão não tem direção. Sem direção lutamos sem sentido. A visão correta depende exclusivamente da comunhão com Deus.